Baseado no estudo do renomado Thomas Smirnoff, eu acho que não. Mesmo quando ele cai, segura que ele cai. Vai fazer render o meu zebu. Mesmo quando ele cai, segura que ele cai. Deixa estar lá. Pois é, você não vai acreditar. Vai quebrar e vai se reerguer.